Eu vim pra ouvir só e vi que me identificava, percebi que aprendia com cada palavra que era dita. Na fita tinha muito mais que música e eu mal sabia mais. Quanto mais ouvia, mais queria, tipo um viciado incontrolável. Até que um certo dia achei que algo me faltava, eu decidi fazer o meu, fazendo pensamento poesia, pôr em prática no verso que aprendi na teoria. Mas vi que muita coisa precisava ser feita pra que eu pudesse mudar, pra que eu pudesse chegar, pra que eu pudesse passar minhas ideias pro papel, tentar ser um MC fiel, me apresentar pra plateia, sem timidez na minha vez, representar bem de um jeito que ninguém fez. Eu não me arrependi, eu ouvi e aprendi com as coisas que vi, consegui chegar aqui. Venci a primeira parte, que não é nem a metade, tá bom, tem várias outras, mas pra mim isso não é a questão. É devagar, é como engatinhar no chão, depois que pisa firme, cê não para de andar pelo som. Bico tem vários, mas eu nem tô aí cuidando, vi muitos aí parados, pelo menos tô andando, projetando a trajetória perfeita da minha história. Meu troféu, o microfone, que pra mim já é vitória. Vim, venci, nessa caminhada muita coisa eu conheci. Só quem tava perto sabe bem o que eu senti. Mas a cada passo eu penso que o melhor ainda está por vir. Vim, venci, nessa caminhada muita coisa eu conheci. Só quem tava perto sabe bem o que eu senti. Mas a cada passo eu penso que o melhor ainda está por vir. Vim pra dar continuidade pro rap que eu acredito. Cada batida uma rima, cada rima um requisito diferente. Como os MCs de antigamente, simples, clássico, inteligente. Pra gente, da gente, pra quem tá do nosso lado, escuta, respeita, tá sempre ligado. Os que tão mocados, só se agilizando, agora é nossa hora de acabar com quem só tá atrasando. Vi de tudo um pouco, de moda, de base, de frase, de gente que curtiu, eu vi que só foi uma fase. Ouvi cada asneira, já vi cara feia de nego que subiu no palco pra falar besteira. Mas vi coisa boa que me fez refletir, e foi um bom motivo pra eu hoje estar aqui. Quem não viu, pague pra ver, sei que não vai se arrepender. Um filme inédito, só assistindo vai me compreender. Venci barreiras pra mostrar que não era fogo de palha. Cada passo uma fronteira, cada dia uma batalha. Era vencida, merecida, cada conquista suada. Serviu pra amenizar a dureza da caminhada, que testava minha escolha a cada bifurcação. Mas algo me dizia que nada seria em vão. Pra quem continua comigo eu agradeço, mas vamos aí, desanima não que é só o começo. Vim, venci, nessa caminhada muita coisa eu conheci. Só quem tava perto sabe bem o que eu senti. Mas a cada passo